cultura e tradição em ação. Quando a nossa história encontra a inovação, criamos um verdadeiro hub de ideias que ultrapassa fronteiras temporais. Este feriado não é apenas um dia de descanso, mas uma oportunidade de reinvestir no nosso patrimônio imaterial e gerar um ROI cultural de longo prazo. A gente conecta o melhor do passado às tendências mais quentes do mercado, trazendo uma abordagem festiva e analítica. É hora de abraçar o mindset de excelência, unindo raízes ancestrais a uma performance contemporânea de alto impacto. Vamos seguir desbravando esse universo que transcende fronteiras, unindo diversas realidades sob o mesmo guarda-chuva cultural. Celebrar esse momento reforça a nossa identidade coletiva e destaca o valor econômico de preservar tradições que impulsionam a inovação. Selfie Folclore Tropical. Mergulhando mais fundo, percebemos que os feriados vão além do festejo. São marcos de renovação e reafirmação de valores, com impacto direto no brand equity e no desenvolvimento socioeconômico. Cada ritual traduz um capítulo da nossa história corporativa. Nossa metodologia cruza dados históricos e indicadores atuais, entregando uma visão 360 graus da influência dos feriados na dinâmica social. Esses insights funcionam como combustível para decisões estratégicas e ações transformadoras. Nesta análise, destacamos pontos-chave para compreender o impacto dos feriados. Cultura reforçada, práticas históricas que engajam comunidades. Evolução das tradições, como costumes migraram e se reinventaram. Indicadores econômicos, correlação entre festividades e crescimento. Tendências emergentes, movimentos que reconfiguram o panorama cultural. Homem na festa junina. Na reta final, sintetizamos as ideias. O respeito às origens alimenta a inovação nos negócios, criando um campo fértil para a criatividade e a colaboração entre stakeholders. É o ponto de inflexão rumo a novos paradigmas. Nesse fechamento, o diálogo entre o tradicional e o futurista oferece insights valiosos para líderes que desejam inovar sem abrir mão do legado cultural, uma aliança estratégica que potencializa resultados. Concluímos reforçando que cada feriado é um investimento na nossa identidade coletiva, gerando momentum para sustentabilidade e criatividade corporativa. É a chance de transformar pausa em impulso. Refletir sobre os feriados é reconhecer a importância dos momentos de recalibração para resetar a energia e aguçar a estratégia. Esse ciclo de celebração, aliado a um framework robusto, lembra que excelência não é só resultado imediato, mas a capacidade contínua de inovar a partir da tradição. Biografia. Este artigo entrega uma análise profunda sobre a relevância dos feriados no cenário corporativo e cultural, municiando gestores com insights para alinhar tradição e inovação, enriquecer o engajamento e fortalecer o planejamento estratégico.